Ficheiro 32, capítulo 8, A Estrada do Ouro. Kondratiev vivia numa espécie de vazio desde que regressara de Espanha. A realidade escapava-se-lhe. No seu quarto, situado no 14º andar da casa do governo, reinava o abandono. Os livros empilhavam-se sobre a pequena secretária, abertos uns sobre os outros. Os jornais desdobrados cobriam o sofá para onde ele se atirou subitamente com os olhos no teto, o cérebro vazio e uma ligeira sensação de pânico no peito. A cama parecia estar sempre por fazer, ainda que estranhamente já não parecesse a cama de um ser vivo. Kondratiev não gostava de olhar para ela. Não gostava de se despir para se deitar nela. Já nem sequer gostava de dormir. Pensar que teria de acordar no dia seguinte, rever aquele teto branco, aqueles cortinados de hotel, algo opulento, aquele cinzeiro cheio de cigarros, parcialmente fumados, esquecidos praticamente assim que eram acesos, aquelas fotografias ainda há pouco estimadas e que já não tinham nenhum significado. Espantoso como as imagens se diluem. Ele apenas se portava à janela, de onde se podia ver as obras do grande palácio dos sovietes, a curva do Moscova, as torres e os edifícios sobrepostos do Kremlin, a caserna quadrada das últimas tiranias, antes da nossa, as cúpulas das velhas igrejas, a torre branca de Ivan o Terrível. Havia sempre gente a caminhar junto ao rio. Um automóvel oficial ultrapassava uma velha carroça de tijoleiro dos séculos passados. E aqueles movimentos de formigas atarefadas, com animais e com motores, deixavam-no intrigado. Será que estas formigas pensam que têm algo a fazer? Que a sua ínfima existência tem algum sentido? Um sentido que não o da estatística? Mas o que é que se passa comigo para ter estas ideias tão doentias? Não vivi com consciência, com firmeza? Estarei prestes a tornar-me neurótico? Ele sabia perfeitamente que não estava a tornar-se neurótico, mas só daquela janela conseguia escapar ao mal-estar daquele quarto. As torres pontiagudas conservavam a sua severidade de pedra antiga. O céu era vasto, a sensação de uma cidade imensa impunha-se, reconfortante. Nada pode acabar. O que é um homem que acaba? Kondratiev saía, apanhava um elétrico até um terminal de subúrbio, onde as figuras do seu nível nunca se aventuravam. Errava pelas ruas pobres, ladeadas por terrenos indeterminados e por casas de madeira com persianas azuis e verdes. Havia bombas nos cruzamentos. Os seus passos tornavam-se mais vagarosos diante das janelas, atrás das quais parecia reinar uma quente intimidade, porque tinham cortinas aciadas, flores no parapeito interior, pequenas panelas entre os vasos para arrefecerem. Caso se tivesse atrevido, teria parado para ver viver aquelas pessoas. As pessoas vivem, é peculiar, simplesmente vivem. Este vazio não existe para elas. Não conseguiriam imaginar que há homens que caminham no vazio, tão perto delas, num mundo completamente diferente, e que nunca conhecerão outros caminhos. Vê lá se reages. Estás a ficar doente. Obrigava-se a comparecer no consórcio dos combustíveis, uma vez que devia controlar a execução dos planos especiais da Direção Central de Abastecimento. Eram outros os que faziam este trabalho e olhavam-no de uma forma estranha, com respeito habitual. Mas por que é que tinham aquela atitude distante e aparentemente receosa? A secretária, Tamara Leontievna, entrava muito silenciosamente no gabinete envidraçado. Tinha lábios mudos e desenhados num vermelho demasiado severo, um olhar amedrontado. E por que é que baixava a voz daquela maneira, quando lhe respondia sempre sem um sorriso. Ocorreu-lhe que talvez ele também fosse assim e que a sua expressão, a sua frieza, a sua própria angústia, era sem dúvida angústia, fossem imediatamente perceptíveis. Será que sou contagioso? Foi olhar-se no espelho do lavabo e ficou parado diante do seu reflexo, quase sem pensar, durante um longo momento, numa imobilidade desértica. É absurdo realmente este modo como nos interessamos por nós mesmos. Eu sou este homem cansado, esta cara amarelada, esta boca feia, de beiços, a fugir para o cinzento. Eu, esta aparência humana, este fantasma de carne e osso. Os olhos faziam recordar outros Kondratievs desaparecidos, que não deixavam saudades àquele. É absurdo ter vivido tanto para chegar a isto. Serei muito diferente quando estiver morto? Provavelmente ninguém se dá ao trabalho de fechar os olhos desfuzilados e de ficar com este olhar fixo para sempre, ou seja, por pouco tempo, apenas até à decomposição dos tecidos ou à cremação. Encolheu os ombros, lavou as mãos, ensaboando-as automaticamente durante demasiado tempo. Penteou-se, acendeu um cigarro, esqueceu-se. O que é que estou a fazer aqui? Fumou diante do espelho com um olhar ausente, sem pensar em nada. Voltou para o seu gabinete. Tamara Leontievna aguardava-o, simulando reler a correspondência do dia. Se fizer o favor de assinar, porque é que ela não lhe chamava camarada? Nem, mais amavelmente, Ivan Nikolaevich. Evitava os olhos dele. Não devia gostar que ele lhe visse as mãos, a nudez das suas mãos simples e delicadas. As unhas não estavam pintadas. Ela escondia-as atrás de papéis. O olhar de um moribundo não seria alvo de um receio idêntico? Não esconda as suas mãos, Tamara Leontievna, disse Kondratiev irritadamente. Mas desculpou-se logo em seguida, com as sobrancelhas franzidas, num tom brusco. Quero dizer, é-me indiferente, esconda-as se quiser, peço desculpa. Não podemos enviar esta carta para as minas de carvão de Malachovo. Não tem nada a ver com o que eu disse. Não ouviu as explicações da secretária, mas respondeu com alívio. É isso mesmo. Reescreva a carta nesse sentido. O espanto dos olhos castanhos, que estavam demasiado próximos, malignamente próximos, interrogativos ou amedrontados, provocou-lhe um ligeiro choque. E ele assinou a carta com um ar desprendido. Afinal, pode ficar assim. Não venha amanhã. Entendido, Ivan Nikolaevich, respondeu a secretária com uma voz benévola, natural. Entendido, Tamara Leontievna, repetiu ele alegremente e despediu-se com um aceno de cabeça amistoso, ou assim pensou, porque na realidade o seu rosto continuava assustadoramente triste. Sozinho, acendeu um cigarro e ficou a vê-lo arder entre os dedos apoiados na borda da mesa. Os grandes diretores evitavam-no. Ele próprio evitava os chefes de serviço, sempre preocupados com coisas insignificantes. O presidente do consórcio estava a sair do seu gabinete no momento em que Kondratiev chamou o elevador. Tiveram de descer juntos naquela caixa envidraçada de mogno escuro, cujos espelhos multiplicavam os seus reflexos volumosos. Conversaram quase como que de costume, mas o outro não ofereceu a Kondratiev um lugar no seu automóvel, antes se enfiando rapidamente nele, depois de um aperto de mão apressado e tão desagradável que logo em seguida Kondratiev esfregou as mãos para se livrar daquela sensação. Como é que aquela criatura gorda, de pescoço porcino, tinha adivinhado? Não havia uma resposta razoável para esta pergunta, mas ele sabia, e os outros, todos os outros que ele encontrava, também sabiam. Na conferência do Instituto de Agronomia, o orador, um jovem técnico muito ambicioso e muito dotado, cujo nome vinha sendo referido para o cargo de subdiretor do Consórcio das Florestas da Transbaicália, escapou-se discretamente pela porta do fundo para, evidentemente, não ter de conversar por alguns instantes com Kondratiev, de quem fora protegido. Kondratiev sentara-se sozinho num canto da sala e ninguém tinha ido sentar-se ao seu lado. E para evitar os pequenos cumprimentos embaraçados dos camaradas, ele deixara-se ficar para trás, à saída, tendo por companhia algumas alunas. Aquelas raparigas crescidas não sabiam, evidentemente. Ainda o olhavam com normalidade, com amabilidade. Ainda viam nele uma personagem importante, um veterano do partido. Até o admiravam um pouco, porque, segundo constava, ele era próximo do chefe. Estivera em Espanha, numa missão. Era um homem de uma raça especial. Outrora prisioneiro, um herói da Guerra Civil, com um fato velho, uma gravata com um nó mal feito, olhos amáveis e fatigados, na realidade um homem bastante bem parecido. Mas aquela rapariga do Politécnico que vimos no grande teatro na outra noite, por que é que ela se afastou? As duas raparigas interrogavam-se, enquanto ele se afastava lentamente com os ombros descaídos e um passo pesado. Deve ter mau feitio, disse uma delas. Reparaste nas rugas da testa e nas sobrancelhas franzidas? Sabe Deus o que vai naquela cabeça. Nada ia naquela cabeça a não ser. Como é que eles sabem todos? Como é que eu próprio soube? Mas o que é que eu sei realmente? Será que as pessoas conseguem ler no meu rosto uma angústia neurótica? Um autocarro cheio de gente que ele não viu levou-o até ao Parque Sokolniki. Ali ele caminhou na noite solitária sob as grandes árvores frias. Entrou num cabaré onde operários que se assemelhavam a tratantes e bandidos que se assemelhavam a operários bebiam cerveja e fumavam. Ouviu as vozes alteradas de uma discussão que se arrastava. És um patife, irmão, e é estranho que não o queiras admitir. Não te zangues, eu admito que também sou um patife. Noutro canto da sala, uma voz jovem gritou: é verdade, cidadão. E o bêbado respondeu: claro que é verdade, somos todos uns patifes. O homem em questão levantou-se, corpulento, com uma indumentária de carregador que não era apropriada para aquela época do ano, cabelos ruivos, testa luzidia, e levou consigo o seu companheiro balbuciante. Vamos embora, irmão. Também somos cristãos e hoje não vou partir a cara a ninguém. E se eles não sabem que são os patifes, é melhor não lhes dizer. Não os queremos contrariar. Viu Kondratiev, um estranho, triste e encorpado, com fato de corte europeu, cotovelos apoiados na mesa molhada, a olhar vagamente para o vazio. O bêbado parou, perplexo, interrogou-se. E este? Também é um patife? Não é fácil dizer. Peço desculpa, cidadão. Apenas quero saber a verdade. Kondratiev mostrou-lhe os dentes, com um meio sorriso divertido. Sou praticamente igual a ti, cidadão, mas é difícil avaliar. Isto foi dito num tom sério. Ele sentiu-se demasiado observado. Levantou-se, foi-se embora. Na noite negra, um sujeito de ar manhoso com um boné apontou-lhe uma lanterna de bolso e pediu-lhe os documentos. Ao ver o salvo-conduto do Comitê Central, recuou como se quisesse desaparecer nas trevas. Peço desculpa, camarada, é a minha função. Desaparece, rosnou Kondratiev. E depressa. O outro, à beira da escuridão absoluta, apresentou-lhe uma continência militar, levando a mão ao boné disforme. E Kondratiev, retomando com passos mais leves o seu percurso no caminho escuro, apercebeu-se de duas coisas incontestáveis. Que a dúvida não era possível. Não valia a pena recapitular todos os indícios. E que ele ia lutar. Ele sabia e todos os que o abordavam deviam saber, porque aquela revelação subtil emanava dele. Ele sabia que um dossiê com Kondratiev e N corria de gabinete em gabinete, no seio do domínio ilimitado do segredo mais secreto, deixando atrás de si uma ansiedade inominável. Mensageiros confidenciais deixavam aquele envelope selado nas mesas do serviço secreto do secretariado-geral. Mãos atentas agarravam nele, abriam-no, anotavam o novo documento anexado pelo Alto Comissariado de Segurança. O envelope aberto transpunha portas iguais a todas as portas do mundo, no espaço restrito onde todos os segredos se revelavam, silenciosos, frequentemente letais, letalmente simples. O chefe examinava aqueles papéis durante um momento. Devia ter o seu rosto velho, cinzento, a testa baixa coberta de rugas, os olhos pequenos e amarelados, com uma expressão angulosa, um olhar duro de homem abandonado. Estás sozinho, irmão, absolutamente sozinho, com todos estes documentos envenenados que fizeste nascer. Aonde te levam eles? Tu sabes aonde eles nos levam, mas não podes saber aonde te levam a ti. Hás de afogar-te no fim do caminho, irmão. Tenho pena de ti. Estão a chegar dias terríveis e tu hás de estar sozinho com milhões de caras mentirosas, sozinho com os teus retratos enormes afixados nas fachadas, sozinho com os espectros de crânio perfurado, sozinho no cume desta pirâmide de ossadas, sozinho com este país que virou costas a si mesmo, traído por ti que és leal como nós, louco na tua lealdade, nas tuas suspeitas, nessas tuas invejas que reprimiste durante toda a tua vida. A tua vida é negra. Só tu tens uma visão aproximada do que realmente és. Fraco, fraco, fraco, enlouquecido pelos problemas. Fraco e leal e mau. Porque sob a armadura que nunca hás de abandonar, sob a qual hás de morrer, voluntariamente empedernido, és fraco, uma nulidade. É este o teu drama. Gostarias de destruir todos os espelhos do mundo, para nunca mais te veres neles. E os nossos olhos são os teus espelhos, e tu destrói-los. Mandaste estourar as cabeças para destruir os olhos nos quais te vias, te julgavas, tal como és, irremediavelmente. Os meus olhos incomodam-te, irmão? Olha-me de frente. Esquece todos esses documentos fabricados pela nossa máquina de esmagar homens. Não te censuro nada. Avalio todas as tuas culpas. Mas vejo toda a tua solidão e penso no amanhã. Ninguém pode ressuscitar os mortos, nem salvar o que se perdeu, o que está moribundo. Não podemos retardar o deslize rumo ao abismo, encravar a máquina. Não sinto ódio, irmão, não sinto receio. Sou como tu. Apenas receio por ti, por causa deste país. Tu não és grande nem inteligente, mas és forte e dedicado, como todos aqueles que valiam mais do que tu e que fizeste desaparecer. A história pregou-nos uma partida desagradável. Só te temos a ti. É isto que os meus olhos te dizem. Podes matar-me. Apenas ficarás mais indefeso, mais só. Serás uma nulidade ainda maior. E talvez não me esqueças, como não esqueceste todos os outros. Quando nos tiveres matado a todos, serás o último, irmão, o último de nós, o último para ti mesmo. E a mentira, o perigo, o peso da máquina que construíste acabarão por te asfixiar. O chefe levantou lentamente a cabeça porque tudo nele era pesado e não se revelou terrível, mas sim velho, com os cabelos a embranquecer, as pálpebras inchadas, e perguntou simplesmente com um tom tão pesado como a estrutura dos seus ombros: O que fazer? O que fazer? Repetiu Kondratiev em voz alta na noite fria. Avançava com grandes passadas em direção a um ponto vermelho que oscilava suavemente no meio da estrada. Estrelas elevaram-se acima das edificações de tijolo da Praça Spartacus. À direita, o pátio sombrio, com árvores enfezadas. O que fazer, meu velho? Não te peço que confesses. Se resolvesses confessar, tudo estaria perdido. É a tua maneira de segurar todo o mundo entre as mãos, calado. A poucos passos da pequena luz vermelha, dentro de uma cuba de alcatrão, sem dúvida ainda quente, cabeças desgrenhadas apertavam-se umas contra as outras, cada uma delas com uma ponta dourada de cigarro aceso. E naquela cuba ouvia-se um murmúrio de vozes agitadas. Com as mãos nos bolsos, a cabeça baixa, Kondratiev deteve-se perante o seu problema devido a uma corda que lhe barrava o caminho, devido à lanterna que assinalava as obras na estrada. A sua visão era perfeita, mas ele olhava para dentro de si mesmo, para lá de si mesmo. Ergueram-se cabeças no interior da cuba quente, voltadas para aquele estranho que não tinha aspecto de pertencer à milícia. E é mais do que sabido que esses preguiçosos não andam na rua às 3 da manhã. Talvez seja um bêbado, com bolsos a esvaziar. Ouve lá, Jeromka, o manhoso, é a tua vez. E tu é que és o especialista nestes cidadãos. Ele parece rijo, tem cuidado. Jeromka endireitou-se, tão magro como uma rapariga, mas todo belaço, com a navalha a postos entre os farrapos, e através da escuridão olhou para aquele homem. 55 anos, queixo e ombros quadrados, bem vestido, que continuava a falar sozinho, em voz baixa. É, tio, disse Jeromka com uma voz sibilante que se fez ouvir perfeitamente onde devia ser ouvida, mas que se dissipou imediatamente na noite. O que é que se passa, tio? Estás bêbado? Kondratiev avistou o grupo de crianças e disse alegremente: Viva! Não tem frio? Nada bêbado, estranhamente cordial, com um tom seguro, preocupante. Jeromka saiu lentamente da cuba e aproximou-se coxeando um pouco, uma manha sua, para parecer mais fraco do que era. Artista da corda bamba, acrobata, marioneta com articulações metálicas desengonçadas, lembrava tudo aquilo. Separados apenas pela corda e pela lanterna vermelha, Jeromka e Kondratiev observaram-se num silêncio opaco. Eis as nossas crianças abandonadas, Iosif. Apresento-te as nossas crianças, pensou Kondratiev, o que lhe deixou um sorriso negro nos lábios. Escondem navalhas nos seus farrapos piolhosos. Não soubemos dar-lhes mais nada. Eu sei que a culpa não é nossa. E tu tens todos os revólveres das tuas tropas especiais. Mas também não lhes soubestes dar mais nada, tu que tinhas todas as nossas riquezas nas mãos. Jeromka mirava-o de alto a baixo com os seus olhos de rapariga perigosa e disse: Tio, vai-te embora. Não perdeste nada por estes lados. Estamos aqui na nossa conferência, percebes? Estamos ocupados. Vai-te embora. Muito bem, disse Kondratiev. Vou-me embora. Cumprimentos à conferência. Um maluco, disse Jeromka ao círculo apertado dos seus companheiros no interior da cuba. Nada a temer. Continua, Timocha. Kondratiev partiu na direção das torres das 3 estações, Outubro, Yaroslavl, Kazan. A da Revolução, a da cidade onde mandámos fuzilar 18, 350 capturados de uma assentada, a estação de Kazan, onde num brulote com Trotsky e Raskolnikov incendiámos a Armada Branca. É espantoso que tenhamos saído vitoriosos, que sejamos vitoriosos e agora estejamos abandonados e vencidos. E Yaroslav apenas traz à ideia uma prisão secreta, semelhantes a estes pequenos bandidos que talvez estejam a planear um crime, ou a boa organização da mendicidade e dos roubos nas cercanias das três estações. Mas eles estão vivos, lutam, têm razão em mendigar, em matar, em roubar, em planear. Eles lutam. Kondratiev falava acaloradamente para consigo, gesticulando com a mão aberta, como se estivesse na tribuna. Quando chegou a casa, os galos cantavam nos seus pátios longínquos, talvez nas ruas de aspecto provinciano, com as suas casinhas de madeira e tijolo, sobrelotadas e atravancadas, com árvores de antigamente em pequenos jardins miseráveis, com lixo acumulado nos cantos, e em cada quarto dormia uma família, as crianças aos pés dos pais, debaixo de colchas feitas de bocados de pano garrido cozidos em pequenos retângulos. Havia ícones nos cantos do teto e desenhos de crianças pregados no papel amarelecido das paredes e comidas indigentes nos parapeitos das janelas. Kondratiev sentiu inveja daquela gente que dormia o sono da sua vida, o homem e a mulher encostados um ao outro, no odor animal que emanava dos seus corpos enlaçados. O seu quarto era fresco, asseado, vazio. O cinzeiro, o papel de carta, o calendário, o telefone, os livros do Instituto da Economia do Plano, tudo aquilo parecia inútil. Nada estava vivo naquele quarto.